Eu sou forte, tu não é fraco. Se a gente fica junto, a gente arma um barraco. Eu sou forte, tu não é fraco. Se a gente fica junto, a gente arma um barraco. Eu te encontrei ali na zona, você dançando com a menina, agarrando a bunda dela. Você estava tão feliz, dançando com a bonita e com a feia, com a gorda e a magrela. Você me deixa toda maluca. Eu percebi que você não era fraco e gosta de ficar armando um barraco. Eu sou forte, tu não é fraco. Se a gente fica junto, a gente arma um barraco. Eu sou forte, tu não é fraco. Se a gente fica junto, a gente arma um barraco. Algum dia você vai me querer. Eu sou que nem você, adoro confusão em cada esquina. Nós vamos dançar até amanhecer. Eu vou te mostrar o que é uma verdadeira felina. Você confundiu a minha cuca. Eu percebi que você não era fraco e gosta de ficar armando um barraco. Eu sou forte, tu não é fraco. Se a gente fica junto, a gente arma um barraco. Eu sou forte, tu não é fraco. Se a gente fica junto, a gente arma um barraco. Vem aqui, vamos nos divertir. Fomos feitos um para um outro. Gostei de você, tu não era fraco. A gente já gosta de ficar armando um barraco. Eu sou forte, tu não é fraco. Se a gente fica junto, a gente arma um barraco. Eu sou forte.